São tantas as horas que eu passo sozinho, que eu fico pensando que eu sou uma ilha, perdido no oceano, sem sonhos nem planos. De dores e prantos já tenho uma pilha. São tantas as noites que eu deito e não durmo, que eu choro baixinho pensando em te ver. Parado na porta, seguro essa barra, sem eira nem beira me resta viver. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer. As longas conversas não servem pra nada, não cabem na boca palavras vazias. E eu fico calado, contando carneiros, olhando no espelho as noites e os dias. Já não desespero, me ajeito sem jeito, me pego pensando que a vida é só isso. O som da cidade me nana e me mata. Sou caso perdido, vegeto sem viço. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer.